Charlie Fox Juliet com o seu estimado de puto. Qual chamada de pouso? Ciente, serviço radar encerrado, chame Recife 125, décima 1, alterne 13325. Uno 25, décima 1, alterne 13325, decimal 25. Miguel, tá 3061. Paciente da Eco, solicitou o nível 360 para principal. São Paulo, 360, via peso 16, decola pista no zero com a direita, saída da El, leida bridge, controle 120.8, aciona 5061. Autorizado ao 3601, nível 360 para São Paulo, Congonhas, decola da 10, direita da El, leida, boa bridge, a peso 16, conforme solicitado, 120.8, 50.1 acionado, tá 3061, ou perdão, 3601. Correto, aponta push, 3601. Gente, mais dois minutinhos. Autorizado, pushback, acionado, táxi 3601. Autorizado, pushback, acionado, formar a táxi 3601.